Estou recebendo aqui no estúdio ele, que é o novo presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, aqui em Foz do Iguaçu, Dilson Paulo Alves. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre o Conselho, né? O Conselho dos Direitos do Idoso é uma das instituições aqui responsáveis pela questão até de avaliar, de deliberar políticas públicas específicas para o idoso aqui na cidade? Sim, o Conselho está previsto em lei, como tem outros conselhos da saúde, meio ambiente, assunto social, crianças. Então é obrigatório ter esse conselho em todas as cidades. O Conselho nosso ele é composto por entidades da sociedade civil e também de órgãos públicos, né? Da prefeitura, no caso. Então, nós temos... São 16 membros, né? 8 são membros da sociedade civil, né? De entidades. E o nosso conselho, ele é um conselho permanente. Ele não pode ser... acabar com ele, né? Ele é permanente, ele é deliberativo, ele delibera sobre as ações da política de atenção ao idoso. O conselho, o nosso, ele tem já uma vida longa na nossa cidade e luta, e a gente trabalha sempre em cima de um plano. Esse plano, ele foi elaborado a partir da conferência, do idoso, que foi realizada, foi tirado, então, subsídios e foi elaborado um plano de trabalho, um plano de metas para que possa ser seguido pelo gestor. E o Conselho tem trabalhado em cima desse plano. E agora nós, nessa nova gestão, a gente quer ampliar essa parceria com a Secretaria de Assistência Social e que a gente possa trabalhar junto na defesa de programa de atenção ao idoso. A gente viu que o que está acontecendo no país inteiro em relação aos idosos, né? As pessoas já tratam como velho, aquele velho. A palavra assim é aquele velho. E a gente quer fazer um trabalho de humanização em todo o serviço em relação à atenção ao idoso, né? Esses dias mesmo eu fui numa loteria. E lá na loteria, estava aquele tumulto na frente de fila, quem estava na frente ou não. Quando eu entrei na loteria, uma pessoa olhou para trás e olhou. Ó, lá tem um velho lá atrás, que acabou de chegar. Aquele velho, já dá um... É um uso pejorativo até da palavra, né? A gente quer mudar isso daí, a gente quer trabalhar em cima dessa questão. Que o idoso possa ser respeitado, possa ter serviços humanizados de atenção ao idoso. Uma das coisas, metas nossas para esse ano, já na quarta-feira que vem a gente vai sentar, vamos traçar um calendário da programação para esse ano e traçar uma meta. O que nós vamos realizar este ano? E a gente tem vários parceiros, está vindo junto com a gente agora, uma nova visão em cima da atenção ao idoso. Olha, eu vou dizer a você o seguinte, não é só uma questão de desrespeito ao idoso, viu? O que a gente nota na sociedade é realmente uma falta de respeito em relação ao próximo, seja ele idoso, as gestantes, né? Quando a gente fala de filas em lotéricas, em outros estabelecimentos, falta de respeito à gestante, à pessoa que tem ali, né, a credencial ali para poder ter um atendimento preferencial, enfim, é realmente algo aí que está se motorizando, né, na sociedade brasileira. Como é que foi a eleição ali para o conselho? Foi chapa única? Como é que foi a composição? Então, foi uma chapa única, de consenso. O pessoal achou que poderia fazer um consenso mútuo entre todos os membros. Houve a votação, ninguém falou não, foi 100%, né? Então, significa que o conselho quer trabalhar, fazer um trabalho comum, né? Em defesa do idoso. Então, foi ótimo. E eu queria até agradecer, porque todas as entidades participaram do pleito e todo mundo quer acertar, todo mundo quer trabalhar, são voluntários. Os 8 membros da sociedade civil são voluntários, né? E isso é muito importante. É como em outros conselhos, né? E são 2 anos de mandato, né? A nova diretoria tem ali como o vice-presidente, o professor Carmo Brás de Oliveira, e como secretárias Edna Pereira Borges e Silvana Toste dos Santos. Enfim, discussões diversas sobre a questão do idoso aqui na cidade. Então, o Carmo, que é o vice-presidente, ele é da Secretaria de Educação e ele já tem uma grande experiência nessa área. Lá ele faz um trabalho voltado ao idoso. E a Edna, ela trabalha lá no Centro de Convivência, né? E também faz um trabalho junto aos idosos, então já está no campo. E a segunda secretária, ela é do lado dos velhinhos, assistente social. Então está mais ou menos todo mundo numa... Só eu que sou meio de fora, que eu sou... Atualmente eu sou vice-presidente do Comus, né? Conselho Municipal de Saúde. É, então o conselho lá é muito forte, o nosso conselho, ele é bem deliberativo, é um dos melhores do país. E a minha ida lá para o Conselho do Idoso, né, é que a gente possa estar contribuindo para que o Conselho possa crescer, possa realmente atuar de acordo com as suas atribuições, né? A minha ideia é que pegar o regimento interno e a lei que criou o Conselho e seguir a lei. E que todas as ações, todos os programas, todos os projetos da Secretaria de Ação Social voltada ao idoso passe pelo Conselho, porque o Conselho ele é deliberativo. E agora a gente tem um compromisso maior, que tem o Fundo Municipal do Idoso, e a gente já está começando a arrecadar recursos para os programas voltados ao idoso, e é uma parceria grande com a Receita Federal. Então, a Receita Federal está repassando recursos aqui do imposto de renda, né? Que é retido. Então, a pessoa então transfere para o fundo do idoso. E como é que podemos classificar até a estrutura hoje, as políticas públicas que existem ao idoso, né, aqui na cidade de Foz? Porque a gente sabe, por exemplo, em termos de estrutura, tem lá o Centro de Convivência do Idoso, o Lar dos Velhinhos, que é uma entidade assistencial, volta e meia está na pauta, mas por questões até de dificuldades financeiras, dificuldades na estrutura. Como é que você avalia até hoje a estrutura para assistência, para apoio ao idoso aqui na cidade? Então, é boa, mas ainda falta algumas coisas. Falta em incrementar melhor esse equipamento que a gente tem hoje, né? Por exemplo, lá no Centro do Idoso, de Convivência do Idoso, melhorar, promover mais atividades aos idosos, unir mais os idosos, né? Criar alguns espaços para que eles possam ter uma satisfação em ir ao Centro de Convivência e lá encontrar um monte de atividades para eles, né? E a gente quer... Ó, eu tenho 70 anos já. Por isso que eu já estou entrando nessa parte, nessa fase de participar, e eu gosto muito. Mas eu vejo lá na saúde, por exemplo, os idosos estão ficando muito doentes. Quando eles chegam nessa fase, agora já estão já meio doentes. E a atenção aos idosos em relação aos serviços de saúde nem sempre, né, é o melhor. Quando eu falo da humanização dos serviços, é que o idoso possa ser bem recebido nas unidades de saúde, que a atenção seja, embora todo mundo tenha o mesmo direito de ser bem atendido, mas que o idoso possa ter sobre ele, os servidores, um olhar diferente. Porque quando ele já chega meio doente, chega e passa daqui, vai para outro lado, cada um para um lugar. E eu vejo que lá na Secretaria de Saúde agora tem um espaço de atenção ao idoso, como também na Assistência Social, melhorou muito nos últimos anos. Mas ainda existe, por exemplo, agora, aumentou 25% o número de idosos com AIDS. Aumentou 20% os idosos com tuberculose. E outras doenças, quer dizer, veja bem, tuberculose. Então, você vai no hospital municipal, tem inúmeras pessoas com tuberculose internadas ou aguardando internação. E o serviço de AIDS, porque hoje o idoso ele já tem uma facilidade melhor, e através de medicamentos e tudo mais, ele acaba indo a outros lugares, fora da sua casa, e trazendo essa questão. E daí acaba que o idoso acaba morrendo e fica lá a idosa, a mulher, né, sem amparo, muitas vezes. Uma das coisas que esse dia até eu escrevi um texto sobre que os idosos, eles são órfãos de filhos vivos. Tem muitos idosos abandonados pelos filhos. Filhos com condições financeiras, filhos que foram formados pelos seus pais, né, nas melhores faculdades, e hoje esses idosos estão abandonados, como eles falam muito, aquele velho só atrapalha. Então a gente tem que mudar esse conceito, tem que fazer um trabalho grande, e o Conselho vai fazer esse trabalho agora. E as parcerias estão vindo, a Secretaria de Ação Social, Assistência Social, é um grande parceiro da gente poder fazer um grande trabalho de mudança da mentalidade, né, das pessoas em relação ao idoso. E nós deixamos aqui aberto, né, o espaço aí de comunicação social, inclusive para ações, né, de divulgação com relação a essas políticas, né, essas iniciativas. Eu agradeço aqui hoje a vinda do Dilson Paulo Alves, ele que é o novo presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso aqui de Foz do Iguaçu, e deixando sempre o espaço aberto aqui. Muito obrigado pela participação na ICI. Obrigado vocês por essa oportunidade.